Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! E os defensores do universo? Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Gosto de fogo! Eu ganhei de novo, Voltei! Antes de tudo, palmas pro mestre Splinter, pro Flyer e pro Fritz. Palmas pra eles, por quê? Não, não vou dar palma de graça, não. Explica por quê. Ontem, 14 de setembro, eles foram congratulados pelo professor. Pra todos os efeitos, o nickname de CS dele é Professor Sinistro. É, o Professor Sinistro congratulou, otorgou a eles o título de Engenheiro de Computação e Informação pela Universidade do Fundão do Rio de Janeiro. Parabéns. Aê, garoto. É isso aí, agora com prisão especial, se não comer também. Exatamente, Se matar uma Elisa Samudio aí da vida, cela individual. Agora vocês deixam de ser universitários e viram desempregados. Oficialmente. Eu não sou desempregado, não, cara. Eu sou ator de podcast. Ah, isso. Tá sendo, né? Vamos ver quem está aqui participando hoje. Temos comigo Ilapso novamente. Ih, o Botafogo perdeu, foda-se. Back from the dead. Voltei. Mestre Splinter. Que agora é engenheiro, infelizmente não estou bêbado. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra, né, cara? Eu virei engenheiro ontem, eu devia estar bêbado. E eu... Senhor da Eternidade. Senhor da Eternidade. Senhor. Cara, se deixar eu falar, Senhor. Não, Senhor, ele é o do mal, ele é o mestre do mal. Ele é maldoso, ele é desleal. Ele é perigoso, é o mestre do mal. Senhor da eternidade vai pegar no final. Ele é o mal, Senhor da eternidade. Cara, até o fim do ano, uma vez eu não consegui fazer minha apresentação do mal. Xuxa. Peraí. Calma. Pô, pra quem não conhece, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, tem que apresentar também o nosso querido anfitrião, Ninja Isso. Inimigo. É verdade, né? Ninguém fala que é ele, né, Caraca, cara? Caraca, é como se fosse a estrelinha do grupo, né, cara? Só porque ele que passa 36 horas editando a porra do podcast. Merda. Só digo uma coisa, se você demora tanto tempo assim, tá faltando eficiência. Do que vamos falar hoje, Ninja? Hoje nós vamos falar sobre imersão nos jogos. Como os jogos entram em você e como vocês entram nos jogos. Então quer dizer que hoje não vai ser jogos de diversão, vai ser jogos de imersão. Ah, moleque! E vamos falar como os jogos adentram as nossas vidas, fazem parte do nosso cotidiano e cada vez mais nós fazemos do mundo dos jogos o nosso mundo de verdade. Depois dos e-mails. E-mail. E aí, ninja inimigo, quem me deu o ar da graça hoje? Hoje nós temos alguns e-mails aqui pra ler. Nós temos uma pessoa que nunca mandou e-mail pra gente, mas já mandou uma porrada de comentário. Crush! Ó, vocês lembram que ele tinha dormido num podcast desse aí? Acho que foi o GoldenEye? Ele disse: caras, nesse podcast eu não dormi. Pelo contrário, eu fiquei ligadão porque cheirei muita cocaína. Não, mentira. Eu curti bastante o tempo. Sou saudosista, mas também gosto dos jogos atuais. Nos jogos comentados, fiquei bastante interessado no Borderlands. A mistura FPS com elementos de RPG me deixou bastante curioso. É Diablo FPS, né? É Diablo FPS. Mas vi os vídeos no YouTube e curti o design dos personagens. Parece bem divertido. Apesar de achar interessante os comentários sobre StarCraft 2 e LoL, fico com o pé atrás com qualquer jogo que me pareça que vai consumir todo o pouco tempo que tenho disponível para jogar alguma coisa. Pois me parece que necessitam de algum tempo disponível para jogar de verdade. Crusher, ele não vai consumir o pouco tempo que lhe resta. Ele vai consumir todo o tempo que resta e que não resta. Portanto, não jogue, né? Como contribuição sobre o assunto, ultimamente ando jogando Metal Slug 7 no DS. Ele tem um DS que funciona ainda. Eu tenho 3 DS todos quebrados, né? Sou fã da série desde as primeiras versões, quando jogava no fliperama em 3 partidas de The King of Fighters 97. Mais interessante dessa nova versão é a possibilidade de jogar com o Ralph e o Clark do The King of Fighters. Achei sensacional. Como você isso? Pode jogar com o Ralph e o Clark do The King of Fighters no Metal Slug. Sarro, que irado. Não, cara, são sério? Dois bonequinhos com arminha, que nem os outros, cara. Sim, mas, pô, tem o designzinho do cara do KOF, pô. KOF bolado. Então, cara, eles são desenhados como se fossem personagens do Metal Slug. É SD e tudo, deformado. Isso que deve ser maneiro, né? Imagina também um riozinho metido a Rambo com uma metralhadora também. Não, é foda. No 6 já tinha isso, eu acho. Aí tá falando que o jogo é muito difícil, porque o jogo é ignorante, vale a pena essa dificuldade do jogo. No modo normal, o jogo é estúpido. Não sei se estou enferrujado, mas estou jogando há uma semana e ainda não consegui zerar. O próximo jogo que devo jogar é o Mario & Luigi Bowser's Inside Story. Zerei o Partners in Time há pouco tempo e ouvi falar que o Bowser's Inside Story é melhor ainda. Eu tenho esse Partners in Time há 4 anos, cara. Eu não terminei esse jogo até hoje. Não sei se conseguiram inovar alguma coisa no jogo, mas estou curioso. E, meu, sério, um de vocês, Ninja Inimigo, Senhor da Eternidade ou Master Splinter, tem a risada mais escrota da face da Terra. Não sei se o cara tá rindo ou passando mal, engasgando com falta de ar. Eu dou mais risada do indivíduo do que com as piadas em si. Então, Senhor da Eternidade, dá sua risada aí, maneira pra ela. É, eu não consigo fazer a risada forçada, mas certamente é minha que você tá zoando. Risada da Eternidade. Próximo e-mail! Poxa, cara, a gente recebeu aqui um e-mail de última hora do King Kong, o verdadeiro rei dos Kong, meu irmão. Por isso, ele é o King Kong. Exato. Óbvio, né? Ele vem aqui e separa o e-mail dele com quase praticamente vinhetas, né? Ele chega aqui e fala: elogios! Aí ele fala aqui pra gente: parabéns pelo podcast. De gamer pra gamer, o amadorismo dá o charme. Deixa o roots. Eu gosto de jogos, é para o videogame o que o rock bola é pro futebol, cara. Que caraca, maluco! Fiquei muito emocionado com isso. Ou não, né? Vai que acho que o rock bola é uma merda, né? Eu acho maneiro. Eu também. Sei lá, né? É a melhor coisa pra ouvir no trabalho, enquanto tá mexendo em 50 planilhas e, na verdade, tá só pensando o que você vai jogar quando sair daquele matadouro de criatividade. Na verdade, o eu gosto de jogos é: eu diminuo o rendimento no trabalho! É, tipo isso aí. Aí ele foi pra outra sessão dele, ó. Pergunta! A questão da tridimensionalidade... Que ótimo, cara. Pergunta! A questão da tridimensionalidade virou mania nos últimos anos no cinema e a ideia está vindo pros jogos. O que vocês acham? Vai revolucionar? Vai pegar? Será que os hard gamers não vão passar mal depois de umas 3 horas de jogo? Não, acho que 3 horas de jogo não. Acho que 2 horas já dá pra você começar a passar mal. Uma hora e meia, tu já tá quase morrendo, já de dor de cabeça. Não, mas lá no Trabalho Ninja chegou uma televisão nova que a gente vai testar da Sony, que ela é 3D. Ela vem com 2 jogos de PS3 pra você jogar em 3D. Wipeout, né? Wipeout e um outro, que eu não sei ainda. Não chegou o segundo jogo. É, eu joguei esse Wipeout aí, é a maior bobeirinha do cacete. Não tem nada demais de 3D dele. Bem Fúria de Titãs, a parada. Mas, pô, eu acho que alguns jogos estão sendo feitos voltados pra isso. E a Nintendo, ela é conhecida, né, por introduzir novas modas nos jogos. Foi assim com o Nintendo 64, o analógico. Foi assim com o Wii e o começo da interatividade com os movimentos nos jogos, né? E agora, acho que com o 3DS, ela vai trazer uma nova forma de fazer jogos em 3D e aproveitar isso e tal. A Nintendo tem um quê de Apple, assim, de criar um pouco de modinha. Então, não sei. Tem. A Nintendo tem um quê de Apple também, a gente tem um monte de putinha dela também. Reclamação! Reclamação! No podcast Street Fighter faltou falar da campanha para pôr o Blanca como mascote em 2016. Cara, genial. Pois é, não deu, né? Mas não deu. Ele mandou aqui a foto, cara. Tá aí no post, é genial. Sugestões. Façam listas, mas não listas babacas e convencionais, tipo melhores jogos de PS3, mas algo tipo top 5 momentos WTF nos jogos, ou então jogos que você jogou, mas tem vergonha de admitir. Cara, a gente tem um problema em fazer tops, né, cara? Porque... não é top, é lista. É, mas ele comentou aqui em top, mas a gente vai fazer lista de ideias. Isso, sem ordem. E ele falou aqui, coloque o e-mail de contato no site nos posts. É, o cara que faz o post nunca lembra disso. Não, mentira. O e-mail tá sempre no post. Só não tá all around the site. Ah, tá vendo? Vamos fazer isso. Here comes the new challenger! Pergunta bônus! Vocês têm alguma recomendação de controle pra PC? Ouvi falar que o do Xbox rodava em Windows, mas nem sei se faz valer o preço. Cara, se tu tem um controle de PS2, compra um adaptador da Leadership de USB PS2. Cara, tu vai ser uma pessoa muito feliz. Ou compra um genérico mesmo, que é o que eu tenho, e funciona bem pra cacete. E ele disse aqui pra terminar, só pra subir um pouquinho no conceito eterno, Halo é uma bosta. Cara, o seu conceito eterno praticamente dobrou agora. Era zero. Uma evolução infinita, né? Temos um outro e-mail aqui que foi do HGK Solid. Cara, esse cara tem um nickname tão true, moleque. Ele tem a sigla clã dele antes do nick. Ele diz aqui que faltou mencionar do Continuous Storytelling o Matrix, que pode ser uma bosta, mas Enter the Matrix foi muito ousado e o primeiro a fazer isso de verdade. E pior é que o cara tem razão. O Enter the Matrix, ele deu uma explicação na história que no filme, teve uma sequência de eventos no filme que não foram mostradas nem explicadas, mas que foram cruciais para que os eventos no final do Reloaded acontecessem. E essa cena, ela é muito ilustrada no jogo. Ele fala que sobre a pirataria, ele acha uma puta hipocrisia da gente, porque todos nós usamos vida toda jogo pirata. Cara, mas esse é o problema, essa é a discussão que a gente tá fazendo aqui. Isso virou tipo uma parte da cultura do gamer brasileiro usar o jogo pirata. Cara, essa é uma coisa que tem que mudar. A gente tem que botar os jogos mais baratos, a gente tem que fazer meios a comprar os jogos originais. E isso é uma mentalidade que foi mudada, que trouxe com o PlayStation 3. Até então não tinha esse negócio de pirataria, então as pessoas se policiavam, as pessoas compravam jogos originais, alugavam, ou então só compravam os jogos que realmente gostavam, entendeu? Outra coisa que ele falou é o momento funny math. Ele falou que dois homens e uma mulher é 3-1. Cara, você não ouviu direito, cara. A gente falou 3-1, são 3 homens e uma mulher. Quando eu dei o exemplo de Left 4 Dead, são 3 homens e uma mulher. Quando eu dei o exemplo de Borderlands, são 3 homens e uma mulher. E por aí vai, cara. Aqui tá falando de sexo, não. É só de distribuição de sexo nos jogos, pô. Exatamente. 2 homens e uma mulher aí é fantasia sua, sei lá. Notícias! Então, quer dizer que agora a Sony, depois de tirar a compatibilidade do PlayStation 3 com o PlayStation 2, ela bota de volta o filho pródigo. Pois é, né, rapaz, pra você ver. Resumindo, o que que é? É um PlayStation 2 inteiro, sem o drive de DVD, que você vai acoplar ao seu PlayStation 3 e vai poder jogar PlayStation 2 de novo. Deixa eu ver se eu entendi, Lápis. Você compra um PlayStation 2 pra ligar no seu PlayStation 3. Só que é um PlayStation 2 diferente. Ele é sem o drive de DVD. Ah, entendi. Próxima notícia. Outra! Pra aquelas pessoas que estão procurando uma oportunidade de imersão e perder a vida completamente, e ainda é fã de Senhor dos Anéis, tá aí um novo jogo pra você jogar. Em Lord of the Rings Online, agora tá de graça, galera. Ele chegou de graça com um vídeo promocional muito maneiro, onde o Gandalf chega cheio de marra e grita: You shall not pay! Eu achava que ele gritava Snape kills Dumbledore. Uma coisa do tipo assim. I am your father. Eles spoiler, cara. My caralho. Fight Money! Porra, esse jogo promete. Eu cheguei a clicar aqui, na, botar o mouse em cima do clink de download, mas eu pensei duas vezes. E assim como o Crusher, eu não sei se eu tô preparado pra isso. Imergir neste mundo. Eu fiquei decepcionado que eu comecei o jogo com o meu anão guerreiro bolado, sinistro, cosplay do Gimli. Aí eu falei, porra, cheguei no jogo já querendo matar o Balrog, e aí eu chego lá e, porra, tem que matar um monte de bichinho de palha de treinamento. Gandalf lá, boladão. Já fica bolado, caraca, o Gandalf virado. Aí o Gandalf, mata nesses bonecos de palha. Ah, mas tu é um espertinho, né, cara? Tu acha que é assim, chegar e matar o Balrog? Então, antes tem que lutar Ryu, Ronda Blanca, Gilly Kenshin, Lee Zangief, Dalsin, cara. Pô, com certeza. Como é que é? Porra, o Balrog. O Balrog é o primeiro dos quatro chapões, porra. É, cara. É, ah, não, não. Tem razão, tem razão. E a TGS, vai ser? Já foi? Que foi, pô, vai ser, né? Tá sendo. Tá sendo. Ah, moleque, ó, anunciaram um monte de coisa aí, ó, reboot do Devil May Cry, o Dante agora tem cabelo preto. Aí, não vou é te mais falar que quando você falou reboot, eu pensei naquela série irada. Aquela série dos malucos azul, né, cara? Tipo, caraca, foda. É muito aquilo era foda. Caralho. Reboot. Como é reboot mesmo, o Dante não tem mais cabelo branco. E por que ele, o Dante parece um vampiro de True Blood? Ah, porque mudou, pô, cara. Vampiro. Que agora foda, é moda, né, cara? Porra, tem moleque demais, cara. Criançou você, né, cara? É muito bem, né, cara? A espada dele é meio diferente. O jeitão do jogo tá meio diferente mesmo. Não tá mais aquele Dante puramente cínico. É um Dante mais assim, agora meio emo. É emo mesmo. Cara, que jogo aqui, cara. O Yun e o Wang vão estar nos Street Fighter 4, na versão de fliperama. Por enquanto, daqui a pouco tem aí pra baixar. Você vai pagar uns $20 e vai ter. Vai pagar infinitos dinheiros pra dois personagens. Pra dois personagens, é, né? Como dizia o pai do Ninja Inimigo, você vai gastar R$10 a mais pra quatro personagens? tá aí a mesada escrota aí, pode ir da mesada escrota. É. Imersão da Face. Linda, moleque, linda. Depois de jogar qualquer jogo, principalmente da Square, que eu fico 90 horas fazendo o estilo do jogo do personagem, principalmente, por exemplo, Final Fantasy, eu saio andando na rua com medo de dar 5 passos e entrar num encontro aleatório. Corre da grama alta, né, cara? É. Jogo que é bom, não precisa ter gráfico sinistro, não precisa ter altas tecnologias, não precisa ter 3D, não precisa nada. Se o jogo é bom, tu já tá imersivo. Eu lembro de jogar Final Fantasy IV, cara, e quando eu tava dentro da história, quando eu tava entendendo o que tá acontecendo, eu abstraía aqueles bichos pequenos, cabeçudos, 16 bits zoados, e imaginava mesmo o cara Dragoon, o Cécio como um paladino. Quando ele vira o paladino, eu achava a roupa dele irada. Hoje em dia você olha e fala, cara, que roupa. Tipo um burrão. É, muito bizarro, porque era tipo uns spritezinhos cabeçudos, escrotos, e não tinha nem voz, era só tipo textinho. Mesmo assim, você conseguia tipo imaginar o maluco como um ser humano de verdade, e você conseguia tipo imaginar como é que seria a voz do cara, sabe? E digo mais, era meio bizarro. Hoje em dia lançou de novo a versão do Final Fantasy IV pra DS. Quando eu escutei a voz, eu falei, cara, era não, completamente era diferente do que eu imaginava. A voz dele na minha cabeça era melhor. Ele tinha a voz do Guilherme Briggs na minha cabeça. Antes da gente falar de imersão e da gente poder fazer a análise dos prismas de imersão, tem que deixar definido aqui o que é diegese. Diegese? Como é que é? O quê? Diegese é coisa de festa junina? Não, é, podia ser, né? Pagar a prenda, né? Não, diegese é um conceito em estrutura literária. É tudo que se refere à dimensão da história, à dimensão da ficção. É a realidade própria daquela narrativa em que você está inserido. Deixa eu ver se eu entendi. São mais ou menos as bordas que limitam o real do irreal na narrativa em que você se encontra. É, mais ou menos. Vou dar um exemplo, por exemplo, um filme, Curtindo a Vida Doidado, que é um filme que todo mundo já viu. Se você não viu, grande você exemplo. Se você não viu, meu irmão, putz, dá pause e vai ver. É, dá um pause na sua vida e vai ver essa porra. Quando tá tocando aquela música genial, o Oh Yeah... Aquilo ali, ó, é uma música que dentro da dimensão do filme, ela é não diegética. Porque o Ferris e os outros personagens não estão ouvindo aquela música. Já quando tá tocando Twist and Shout no meio da parada lá em Chicago, que ele sobe lá no carro alegórico e começa a cantar a música do Beatles, aquela música ali, no contexto do filme, ela é diegética. Porque ela é a música lá que o Ferris tá cantando e os outros os amigos dele lá, Miyazaki e o Alan Ruck, estão ouvindo ele cantar. Então, dado isso, a gente pode falar de imersão. Porque daí a imersão tem o caráter diegético e o caráter não diegético. Acho que entendi. Eu também acho que entendi. Vamos continuar no carrinho da montanha-russa. Vamos ver se vem loop. Mas então, definido o que é diegético, o que não é o que não é diegese. Ou seja, é isso aí que você falou. como isso se relaciona com a imersão? O que traga você pro jogo? O que te faz ter a sensação de ser transportado pra esse mundo exterior? Pode ser a história. Pode ser a qualidade gráfica? Pode ser a qualidade gráfica também, mas aí você já só começa... Só se você for raso como um personagem de Naruto. Você vai achar irado porque tem gráficos. O gráfico é um fator não diegético também. Que ele não é o essencial. Por exemplo, você tem um livro, o livro lá não tem gráfico. Mas você pode ser... Você começa a ler Senhor dos Anéis, tá deitado na sua cama, você entra naquele mundo maluco lá, você imagina o condado, essas coisas todas, entendeu? Na definição mais crua possível de imersão, desse contexto de jogos, por exemplo, é que a narrativa é uma prerrogativa essencial. Concordo plenamente que a narrativa tem um poder de imersão extraordinário. Agora, você vai me dizer que se eu pegar um jogo, sei lá, ação, que você consiga botar um óculos de 3D. E mesmo que você não tenha uma história, mas você seja levado a um cenário fictício, onde você com uma pistola tem que matar criminosos. Que aquele cenário não vai ser imersivo, né? Apesar de não ter narrativa nenhuma, você não vai se sentir naquele cenário por conta dos elementos gráficos e da interface. Vai. Agora a questão é que narrativa não é só roteiro. Narrativa é um conjunto de outros fatores. Isso aí faz parte da narrativa. Mas aí isso depende do seu envolvimento com esse negócio, né? Se o seu envolvimento com aquele negócio é pela apreciação de toda a experiência que o negócio proporciona, ou se é o negócio que te gama quase pro vício, que é, eu tenho que pegar essa arma nova, eu tenho que pegar essa arma foda pra ter a arma mais foda do jogo. Essa é a grande diferença entre hoje em dia você jogar um MMORPG ou algum jogo em que se baseia muito no seu level, nos seus itens, nos seus poderes, e um jogo que ele provavelmente é single player e foca muito mais na história. Por exemplo, GTA... Existem alguns momentos em que você acaba cometendo uma crueldade ou outra. Dependendo do grau de imersão que você tá na parada, às vezes você acaba se sentindo meio mal. Sente mal por aquilo. Você pode se sentir mal. Eu jogando Red Dead Redemption, quando eu matava uma pessoa inocente, eu ficava puto. Cara, o maior exemplo foi eu que resolvi jogar Heavy Rain, que é um jogo muito bom, por sinal. E aí tem uma cena, eu não sei se é muito spoiler, mas acho que não é não. Eu sei até qual é a cena que você vai falar, que você tem que matar o cara, né? Exatamente, eu falei, cara, eu vou ser mal, eu vou ser muito mal. Aí tem uma cena que você aponta a arma pra cabeça de um cara, e você pode escolher se vai matar ele ou não. Eu falei, caralho, velho, não consigo matar esse maluco, eu não consegui, foi tipo bizarro, não consegui matar. Eu falei, vai, aperta o botão, aperta, mata, não consigo matar. Eu falei, cara... Isso é uma parada foda, porque isso mostra a imersão mesmo. Se você não se você não tivesse mergulhado no negócio, foda-se, você matava o cara, ele é só um conjunto de pixels. Um exemplo foda pra imersão, cara, porque eu ficava nervoso jogando aquela porra. Sim, cara, é muito tenso, mas... Caralho, eu vou morrer. Tem uma cena que você tá com o Scott Shelby e o carro afunda, né? Mas tem uma cena que você tá num carro e você tem que salvar a mulher, tipo, dentro do carro. Tipo, é um desespero, porque o carro tá afundando, você tem que ficar, você não consegue, sei lá, assim, tipo, você tenta vários comandos e ele vai dando paradas que... acontecendo eventos que não influenciam. É tudo dummy, né? Os comandos são dummy, Então, tipo, cara, você tem que testar, tentativa e erro. Então você, tipo, caraca, você começa a se desesperar, tentando de tudo pra salvar a mulher. E eu ainda não tinha visto o episódio daquele do pior dos casos do Bear Grylls no Discovery Channel, que ele ensina a salvar uma pessoa dentro do carro. Que puto, cara, eu não sabia fazer. Ah, você tem que ver os episódios de Bear Grylls pra você poder zerar Heavy Rain e ver o final do bem. Você estão falando de imersão, né? Quando eu penso em imersão, eu penso Alien vs Predador 2. Quem jogou esse jogo sabe que o modo single player, que é um FPS, mas tem um modo campanha muito rico, tanto em história, quanto em pequenos detalhes, assim, no cenário. E você, eles tentam colocar, principalmente quando você tá jogando com os humanos, eles colocam um clima de suspense, tanto quando você tá enfrentando aliens, quando você tá enfrentando predadores, ele te dá tanto um clima de suspense, quanto um clima de impotência, dizendo, tipo, bem bizarro. Ó como você é uma criatura fraca, você é um mero mortal. Cara, tudo, você tem um radar que fica toda hora apitando bip. E às vezes, esse bip, existem eventos... Porta abre, por exemplo, você ouve o bip, você já fica tenso olhando pra trás. Não, nem isso. Às vezes aparece um bip falso no radar, ou só pra fazer você ficar ligado. Não, na verdade, em teoria, não é falso. É tipo um alien que passou ali e que resolveu não te matar. Pelo menos é assim que eu imaginava. É um predador que tá brincando com seus sentimentos, sabe qual é? Não, eu espero que algum tenha jogado, porque nessa mesma linha me disseram que o jogo que esculacha geral em matéria de suspense é Alone in the Dark. Clássico? Mesmo com gráficos horrorosos. É, eu tenho uma opinião que é assim, jogo de suspense, terror, ele é o que vai mais ao extremo. Ou você vai completamente imerso na narrativa e vê tudo, entra e acha o jogo foda, porque você ficou com um cagaço, você acha que o suspense foda, uma história maneira, ou você acha ridículo, porque você não conseguiu a imersão na parada. Se você não conseguir imersão, não tem o propósito do jogo de suspense. Aí você vê o Resident Evil primeiro, por exemplo. Entendeu? Tem gente que tinha medo com aquela porra. O gráfico não é foda pra caralho. Mas você não tem só gráfico, você tem o gráfico, você tem a câmera, como a câmera se posiciona, o som que é importante pra caralho. Importante. Por isso que não é só uma questão de ou só a história, ou só a estratégia que o exemplo dei. É uma série de fatores. Você evoluiu a questão da imersão pra questão da presença, que é você estar lá dentro do jogo. No Resident Evil 1, tinha uma coisa que... um esquema de câmeras que eles faziam, que me lembro até hoje, me deixava um pouco incomodado. Mas era por causa do clima de suspense mesmo. Porque você pegava uma perspectiva da câmera e mostrava um canto da sala em que você estava andando. Só que não mostrava o outro canto. E no outro canto você ouvia barulho de zumbi andando, ou ele fazendo tipo... Porta rangendo. Exato, e você fala, quero saber o que tem lá, mas se eu andar até lá, pode ser muito prejuízo. Exatamente. Outro jogo foda que eu acho nesse negócio de clima de suspense e entrar na parada, que o senhor da eternidade vai discordar de mim, é Silent Hill, cara. Silent Hill era foda. Cara, esse jogo era muito imersivo, era bizarro. Eu lembro que às vezes, do nada, além da cidade ser toda nevoada e ser aquele negócio também mega misterioso, você não tá entendendo nada, ficava de noite, do nada, ou então ficava um tema mega punk, splatter, sangue pra tudo que é lado. Eu lembro muito de uma cena que eu entrei num elevador, num hospital, e eu fui em todos os andares pelo elevador do hospital, que eram 3. Até uma hora em que, quando eu voltei no elevador, apareceu tipo um quarto botão no elevador, meio fantasma assim. Eu lembro, caraca, que troço é esse? Essa cena é muito clássica. Eu apertei o botão do elevador e eu fui pro andar do splatter do hospital, e era muito tenso, cara. Genial. Tem uma crítica a essa porra desse jogo que eu não me conformo com o negócio, cara. Chega uma hora do jogo, você tá andando lá feliz e sorridente, e aí você encontra no chão uma bola de tênis. Aí você pensa, uma bola de tênis, vou pegar. Aí você pega e fica andando com ela. 3 horas e meia de jogo depois, você tá andando numa mansão que tem um ralo lá que tá correndo água. Aí você olha pro ralo, esse ralo é redondo. Se eu colocar aquela minha bola de tênis que eu peguei 3 horas e meia atrás aqui, vai parar de escorrer água. Aí você vai e coloca e soluciona o teu problema. Cara, eu fiquei muito puto com essa porra. Pô, cara. Você ficou puto, cara. Caralho, cara, tu tá andando no meio da cidade deserta, tu tem uma bola de tênis no chão. Tu vai pegar e guardar? Pra quê? Por que tu vai fazer isso pra jogar? Porra, porque você é noob. Todo jogo de aventura, assim, você pega todos os itens que você vê no chão e guarda. Cara, existe na narrativa um princípio chamado princípio da pertinência. Se o objeto tá lá, ele tem alguma pertinência em algum momento do jogo. Eles não iam inserir... Ele tem uma pertinência no jogo, mas a pertinência dele é não diegética. Se eu fosse o cara do jogo, eu não ia andando na cidade do deserto, ah, uma bola de... Se tem algum condicionário que pode ser quebrado, você quebra. Não, eu não sei porquê, mas você quebra. O pessoal de realidade virtual já foi estudando isso de uma forma mais acadêmica mesmo, tem até artigos científicos sobre esse negócio. Aí o pessoal faz essa diferenciação entre a imersão, essa questão do engagement, até a coisa de fluxo também, que é uma coisa de ciência cognitiva, é definido como estado mental de operação em que o cara tá com um envolvimento pleno numa atividade qualquer e tá obtendo sucesso nessa atividade. Então o cara tá lá surfando e tá completamente focado naquilo, né, e não pensa mais em nada. Piloto automático? É quase um piloto automático, assim. A situação, o pensamento, faz tudo em harmonia plena lá e você atingiu o nirvana. Caralho. Essa questão do fluxo é muito do que o pessoal de artes marciais ensina, assim, que é a doutrina, que vai te ensinar a ter uma unicidade melhor entre corpo e alma. Peraí, o que você quer dizer, então, é que quando eu tô jogando o jogo, eu sou um ninja. É, tipo isso, cara. Eu não sei tipo quanto é você, mas eu sou um ninja 24/7. É. 4/7, né? É. Eu sempre soube que eu era sinistro, cara. Obrigado pelo like. Em psicologia tem até um gráfico que a gente vai colocar no post, que é um gráfico que coloca assim, nível de desafio de uma atividade em um eixo e a habilidade da pessoa que está executando a atividade em outro eixo. O ápice que você tem quando as suas habilidades estão sendo exigidas ao máximo, ao mesmo tempo em que o nível de dificuldade do negócio é máximo, é o fluxo. É quando você não pensa mais em nada, fica só naquilo. É, você não tem mais espaço na sua memória pra poder ocupar com nada. Sua namorada tá no quarto e você ignora completamente a presença dela, né? Completamente. Ela entra nua no seu quarto. Você ignora completamente a presença dela. Entendi. Aquele episódio de Big Bang Theory, né? Sheldon, you got him in your sights! Fire! He's charging his plasma rifle! Can't shoot now, I'm cloaking. Now, Raj, kill Sheldon! I can't see him! That's why they call it cloaking, dead man. Start throwing grenades! I'm on out! Hey, guys, my friends and I got tired of dancing, so we came over to have sex with you. Now, no, Raj, jump in the tank! We said no tanks! There are no rules in hell! I'm a big med pack! I need a med pack! Told ya. There's a sniper. Use your rocket launcher. All I've got is a needler, and I'm all out of ammo. And now you're out of life. Why'd you hit pause? I thought I heard something. What? No, never mind. Sorry, go. It's Halo Night. Sabe por que eles são merdas? Porque eles estão no ralo. Tudo ralo, é. Só pra constar, né, que o diegese é a palavra mais difícil que tem fora do podcast, eu vou falar um negócio mais difícil aqui, que é o nome do cara que... É o Mihai Csikszentmihalyi. Ele é húngaro. Eu duvido que a pronúncia certa seja essa. Essa pronúncia é correta porque eu fui olhar o IPA dela. É, no Wikipedia escreve. Como fui olhar no IPA dela, o IPA da pronúncia na Wikipedia. Só pra falar aqui no podcast. Então só letra pra mim, rápido. Já era, perdeu. Você não tá no fluxo, você não tá no modo fluxo. Você imitou o Luciano Huck pra eu soletrar? Mestre Splinter, só letra a palavra. Csikszentmihalyi. O sobrenome dele é só o primeiro nome dele de novo, ó. É Mihai e Mihai no negócio. É Mario. É Mario, é mais pertinho dele. Mas aí, o que esse cara fez de bom? Foi esse negócio do fluxo aí. E é o mestre das artes marciais da comunhão entre games e a realidade. É isso não, né? Isso aí é só pra gente ver qual é o ápice do negócio, né? Ápice do negócio é quando tu chega lá, moleque. O ápice do negócio é... O negócio é quando em vez de ser três homens uma mulher e três homens, né? Não, é... Que isso? Caralho! É, né, cara? Caralho! É um homem e três mulheres. Caralho, tá um tempo isso aí, cara. Elementos que compõem a imersão. As expectativas do jogo por parte do usuário, elas têm que ser suficientemente compatíveis com as convenções apresentadas no jogo. Então, por exemplo, eu tava jogando Red Dead Redemption. Eu espero que, quando eu dou tiro numa pessoa, a pessoa morra, ou chegue próximo disso. Ao mesmo tempo, eu esperava também, em quase todo jogo desse tipo, que se eu desse tiro numa porta, eu fizesse um buraco na porta. E geralmente a gente sabe que nos jogos não acontece isso. É uma falha que existe nos jogos hoje e ainda o pessoal tá pra mexer nesse aspecto. é muito difícil você também deixar a imersão por completo, né? Porque existem vários fatores que podem estragar o jogo. Por exemplo, tem uma porta que você precisa de uma chave pra poder abrir. Mas você tem um lança-foguete. Eu quero explodir a porta e entrar. Mas se você explodir, você vai perder metade da quest. Eu tava... Pois é, eu tava no aeroporto ontem, um amigo meu tava indo... Tava no aeroporto e não abriu a porta do avião. Aí eu peguei meu lança-foguete. Pois é, pois é. Que eu não tinha, eu peguei o Rocket Launcher, né? Um amigo meu tava voltando lá pra São Paulo, que ele é de lá, e eu fui lá no aeroporto pegar a baioneta emprestado com ele. É, ele tava jogando Borderlands lá no PC, né? E teve uma hora que ele pegou uma arma lá sinistra, que é quase um Rocket Launcher, bizarro. Deu uma torre, assim, eu falei, cara, essa torre tinha muito que explodir, né, cara? Mas em jogo não acontece isso. Isso ainda é uma falha do jogo. Tem jogo que é completamente assim, né? Que você, qualquer coisa que você dê porrada, você destrói, mas é raro, né? É jogo pequeno, geralmente. Não, mas hoje em dia, hoje em dia os jogos têm surpreendido bastante nesse aspecto. Volta e meia você encontra um jogo, se você tá jogando com seu amigo, e você comenta, pô, ia ser irado se eu desse um tiro aqui e acontecesse uma explosão irada. Aí você dá e a praia explode, assim, brrr, você fala, foda. É, o próprio Red Dead Redemption tem um nível absurdo dessa coisa. Por exemplo, se você, no duelo, teoria que tem duelos, né? Você tem contra uma pessoa aleatória. Dá pra você dar o tiro só na arma do cara, a arma do cara voa. Só que como tem o modo Matrix lá, do pistoleiro, que ele é muito fodão, só tem pra você dar o tiro na arma do cara e depois dar um tiro no chapéu do cara. E o chapéu do cara voa também, sai voando. Só sai voando no chapéu. Pense isso total, né? E aí você... A física do jogo é bem definida, né? Se você sai andando... Esbarrar nas... Desde o Assassin's Creed já tá bem evoluído isso, né? Você esbarra nas pessoas e as pessoas, né, se mexem. Então você anda meio que desviando das pessoas, anda de lado, assim, pra no meio da multidão. Essas coisas estão evoluindo. É claro que ainda, se você der um tiro numa parede, corre risco de você não quebrar a parede. A menos que você esteja Metal Gear Solid, você plante uma C4 lá. E bata antes pra ver se a parede é oca ou maciça. Aliás, Metal Gear Solid é um jogo bem imersivo, assim. Você entra no clima da espionagem, você... Fica com o sangue frio quando você tem que passar por um lugar sem o cara perceber que você tá lá. Sim. Quando você faz um barulho e o cara percebe, você fica com medo, assim, do cara te buscar. Você percebe depois que você deixou pegadas, o cara vai perceber e você fala, putz, as pegadas, caralho! É, e é bem dosado, né? Porque chegou na hora de enfrentar os chefes e alguns chefes é meio galhofa, né? Tipo, o Revolver Ocelot é galhofa total, né? Não, tem algumas coisas que eu acho que me tiram totalmente da imersão de Metal Gear, que eu acho já um ponto negativo. Por exemplo, eu tô jogando um jogo que parece ser totalmente normal. A ficção não vai tão longe assim. É só uma ficção cibernética com espionagem e tal. E eu acho muito interessante. Só que quando vem um cara que é um vampiro, que se alimenta do sangue das pessoas e tem poderes sobrenaturais, já tira um pouco dessa imersão. Só que Metal Gear criou esse estilo, né? Então depois de passar pelo Metal Gear 1, 2... O mundo do jogo tem que ter convenções. Essas convenções têm que ser consistentes. Mesmo que não sejam as convenções do nosso mundo, entendeu? Se tem robô... se tem robô no jogo, se tem vampiro no jogo e existe consistência com essas definições... Tudo bem, os seus esquemas, você assimila e acomoda essas ideias novas. É, você tem razão. A gente joga Final Fantasy VII, por exemplo, e no final do jogo a gente não acha que tem nenhum problema você dar um soco num bicho gigante e o bicho morrer com seu soco. Entendeu? Tem que ter consistência. Existem alguns jogos cuja dificuldade chega a um nível tão elevado que você perde um pouco da imersão do jogo. Tipo Ninja Gaiden. Ninja Gaiden é um jogo difícil pra cacete. O Ninja Gaiden é escroto. E você começa o jogo tipo assim, sou um ninja, irado, sou um ninja, vambora. Ninja, ninja, ninja. Aí quando tu tá fazendo suas ninjas lá, do nada Framps. Você, hã? Você tenta de novo e você percebe que é um Framps muito sinistro de não dar. É tipo um tiro vindo por todos os lados, e daí quando você vai cair no chão tem quatro ninjas do mal em cima de você e você tem que pular por cima deles e caraca! Cara, mas o Ninja Gaiden, ele é um jogo que tipo, ele não é imersivo, ponto. Porque é tipo um jogo totalmente parnasiano que você tem uma espada e outras armas e você começa a matar demônios, cara. Tipo, a história do jogo é que merda. Só uma desculpa você matar demônio. É que nem jogo de luta, né? Jogo de luta não é imersivo. Voltando a falar da parada de que ele falou que o Ninja Gaiden, ele não é imersivo porque é muito difícil. Só que um outro jogo que exatamente pelo mesmo motivo ele é imersivo, é o Demon Souls, que é tipo um jogo difícil pra cacete, que e todo mundo que jogou sabe que é uma merda, porque toda vez que você morre, você tem que voltar pro começo da fase. Só pô, que, mas pensa como isso você... não é imersivo, cara. Não, toda não, vez que você morre e volta pro começo da fase, quando você tá na quarta não, vez tá, no começo da fase, não, você fala, foda-se. Mas deixa eu explicar o que é imersivo. O jogo é um tipo de jogo que se você tomar muito cuidado, se você andar, tipo, muito devagar, se você for muito cuidadoso, você consegue não morrer. Então, tipo, tem um certo amor pela vida do seu personagem. Você, tipo, quando você morre, você meio que sente a dor. Então você joga o jogo, tipo, bem devagar. Você bota lá sua luzinha da sua espada, assim, pra frente, andando muito devagar, tomando cuidado, olhando pra todos os lados pra você ver os monstros vindo, sabe? É, tipo, se torna uma experiência bem imersiva. Quando você chega no clima de que dane-se se eu morrer, provavelmente o jogo já perdeu a imersão há muito tempo. É, isso é um fato. São esses jogos novos, né, cara? Mas eu beleza, continuo infinito. Depende, cara. Por exemplo, Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII, talvez pelos motivos errados, você fica muito frustrado quando você morre. Você tá lutando uma luta com um boss e chega a níveis de que a luta dura tipo 10 minutos, cara. Você tá 10 minutos lutando contra o mesmo cara. E conforme o tempo passa e o boss vai ficando com menos life, ele vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Então, às vezes, você tá quase matando o cara depois de 9 minutos e você morre. Aí você perde totalmente o amor pela vida do personagem. Ou você ganha e a vitória é tão épica que você vira ninja, cara. Que nem meu primo quando eu tava jogando Breath of Fire 3 no PlayStation, 10 anos atrás. Tava eu e ele lá em casa, ele jogando contra o último chefe do Breath of Fire, eu vendo lá ele jogar. Tava lá o Rei e o Ryu mortos lá no chão e o Gar em pé com um ponto de vida usando uma arma que tirava sangue dele a cada rodada. Ele falou, fudeu, vou morrer. Eu falei pra ele, não, cara, acredita, você vai dar essa porrada com o Gar, vai dar dano crítico, você vai matar o chefe. Ele foi dar porrada, dando crítico, matou o chefe. Terminou o jogo. Foda, cara. Foi épico win aquele dia. Se tivesse internet no dia, eu teria tweetado assim, caralho, meu irmão, meu primo é foda. Zerou Breath of Fire aqui no Impossível. Teu, a tua amiga lá que fez o recorde bolado de Mario Kart. Caraca, minha amiga. Pois é, pois é. Mas naquela época não tinha internet e também não tinha máquina gráfica digital pra ficar tirando foto, assim. Mas ela, pelo menos, continua sendo gostosa até hoje. E isso é bem imersivo. Ah, é muito, muito. Eu nunca fui imersivo ali, né? Mas eu sempre tive vontade de ser. Sempre teve vontade de imergir. De imergir, né? Ali, é. Você quer que eu corte tive. Isso ou pode deixar? Foda, cara. Eu não tô mentindo pra ninguém. Eu sempre tive vontade de imergir ali. Desde que o noivo dela, que é fuzileiro naval, não ouça, não tem problema nenhum. Senão ele vai mandar um... Aí a gente vai ter que tirar um contra do Street Fighter pra ver quem é o melhor. Claro. Um contra bem imersivo do Street Fighter. Sim, essa passagem. Bem imersivo, é. Será que as ações do usuário têm que ter um impacto não trivial no ambiente? O que é esse não trivial? Por exemplo, não tem que ser macetado, entendeu? Tipo, se eu fizer isso, vai acontecer exatamente isso. Você não pode fazer com que o jogo seja completamente previsível o tempo todo. É claro que se você dá um tiro em alguém e alguém morrer, é meio trivial, né? Porque, por exemplo, jogo de futebol, o FIFA Soccer. FIFA Soccer é macetado pra bater falta. Fica trivial o negócio. É esse tipo de trivialidade que te tira completamente a imersão do jogo, né? Aliás, jogo de futebol pra não ter imersão é qualquer coisa, né? Porque é cheio de defeito, qualquer um. Ele é um jogo já bem não imersivo, né, cara? Por mais que tenha todas as regras do futebol e tal ali, você claramente não se sente assistindo um jogo. Você quando participa de um jogo, você não é os 11 jogadores de um time. Você é mas um jogador de um time. Hoje, as duas franquias principais de futebol têm modos hoje em que você joga com um cara só. Sim, eu acho isso irado. Inclusive pra ser goleiro. Eu acho isso muito irado, mas ninguém curte esse tipo de jogo. Eu chego pras pessoas e falo, aí bora chamar 22 pessoas e jogar um jogo de futebol aí, cada um é uma função, cada um é um jogador. FIFA 11 tem isso agora, pode ser até goleiro. Sério? Pô, tem como? Você entra na internet num jogo de 22 pessoas? Tem, né? Se o lag deixar, tem. Pô, mas é eu acho que deve ser muito maneiro. Deve ser muito mais maneiro. Aí já entra uma parada mais ofensiva. Você pensa já no toca pra mim, toca pra mim. Dizer... Quando você começar a falar toca pra mim jogando o jogo, cara, você tá dentro do campo. É, aí sim, é. Fica aí. Você nem precisa mais jogar futebol, foda-se. Você joga só. Pra que jogar futebol, né, cara? Porra, mano, de homem suado, mano. Pro Evolution Soccer. Quando eu tô jogando Pro Evolution Soccer, eu sei quais são os macetes pra você fazer gol. Tipo, qual é o jeito mais fácil de fazer gol. Agora, eu inconscientemente. Por eu achar, às vezes, que não faz sentido ver no jogo de futebol os jogadores se comportando daquela maneira, eu faz, tento, né? Eu não faço, eu tento fazer gol de outras maneiras que eu sei que são mais difíceis de fazer gol, mas que parecem mais reais. quando realmente a imersão chega ao ponto de você se sentir presente dentro do jogo? O que faz a pessoa ter esse sentimento? É, então, você fica nesse negócio de imersão, você apela pro gráfico, pro som, não sei o quê. Porque, na verdade, você quer estar no ápice dessa questão da imersão, né? Que é a questão de você estar presente, é a sua presença dentro daquele mundo fictício, né? Dá à pessoa uma experiência que vai além do mundo físico. Efeito Matrix. Você entra numa combinação de fatores, que vão desde gráfico até não sei o quê. Então aqui você tem 6 fatores básicos. Vou ler eles aqui. Seria a qualidade da interação social, o realismo do ambiente, o transporte ou a telepresença, que passa pela parte dos gráficos, assim, para você situar o usuário nesse universo novo. É, a capacidade do usuário de modificar esse ambiente com o qual ele está interagindo, você possibilitar que o usuário cause impacto social nesse ambiente, e você tem um ambiente inteligente, em que você tenha, por exemplo, o comportamento das estruturas físicas e dos NPCs de forma geral, não sendo totalmente previsível, não sendo totalmente trivial. Vamos um de cada vez. O que é essa qualidade da interação social? O melhor exemplo que a gente pode dar aí é MMO, são os MMOs. Vamos pegar aí Ragnarok, que era o MMO da galera aí uns 5 anos atrás. Que ainda tá vendo Naruto. Vou dar um exemplo aqui de qualidade de interação social no Ragnarok, porque eu conheci muita gente que jogava esse negócio. E eu mesmo joguei, mas devo ter jogado umas 8 horas de Ragnarok na minha vida. Tinha uma cidade lá qualquer, que eu não vou lembrar o nome, eu acho que era Aldebaran. Aldebaran. Enfim, uma cidade lá, que você entrava na cidadezinha, e aí tinha uma praça, e tinha 12 mil personagens lá na praça, dando um lag infinito. Ah, é Prontera, com certeza. É, que era nego lá conversando e fazendo camelódromo. Assim, tô vendendo não sei o quê, tô fazendo não sei o quê. Não, cara, aí, eu chamava Prontera de Uruguaiana, sério mesmo. Eu falava isso, assim, pra onde a gente vai? Uruguaiana. Porque tinha um corredor polonês, moleque. Corredor polonês de camelô na estrada principal da cidade até a praça. E na praça era desgovernada as barraquinhas, moleque. E aí é o ponto de encontro da galera. No Warcraft tem um... No WoW tem um lugar que é assim também, que falam, né? Que é a sala de chat wall do WoW, né? Existe um lugar que é meio que uma área comum chamada Barrens, que é uma região que você fica, tipo, do level 10, level 11 até o level 18. 18, né? Aí, nesse espaço de tempo, fica meio entediado. São longas, os caminhos tem que percorrer, andando de um lado pro outro. O maior problema é você andar de um lado pro outro, porque você ainda não tem montaria, então você tem que ir de um cabo a rabo do mapa pra fazer uma quest e andar, e demora muito. Então, o que acontece? As pessoas começam a querer falar merda. É, aí começa a ter piadinha de Chuck Norris no chat, vira realmente um caso da mãe Joana. É porque cada área no jogo tem um chat em que você pode falar com todas as pessoas que estão naquela área. Esse é o General, o nome do chat, né? E normalmente as pessoas quando estão na área, elas começam a usar o General pra conversar, ou falar assim, eu queria alguém pra fazer uma quest tal, ou então eu não sei como é que ando por aqui, ou então, oi, eu vi um filme legal na televisão. As pessoas falam sobre qualquer coisa. Só que no Barrens, como a quantidade de pessoas é maior e como as pessoas ficam muito tempo no ócio, saem pérolas infinitas lá. Eu não duvido nada que Chuck Norris tenha nascido lá, moleque. Outra questão, por exemplo, do próprio WoW, e que tem os MMOs também, que até mistura dois desses fatores aqui, que seria essa qualidade de interação social que a gente está falando, e o realismo no ambiente. Que é, por exemplo, no WoW, teve aquele caso lá do jogador que morreu, e o pessoal fez um funeral pra ele, né? O que acontece? Tem duas facções no jogo, né? Tem a Horda e a Aliança. Pra quem nunca jogou esse jogo, se você é de uma facção, na maioria dos servidores de PvP, você pode cair na mão com qualquer pessoa da facção aposta em qualquer lugar. To make a long story short, né? Porque vários lugares não pode e tal, mas enfim. Assume que pode em quase todos os lugares. Então, tinha um pessoal da Horda que era amigo e tal, e foi lamentar a morte de um amigo deles na vida real. O cara morreu, e como o cara era muito amigo das pessoas no jogo, eles resolveram fazer um funeral pra pessoa no jogo. Tudo bem. eles foram num lugar no mundo lá que era bonito e tal, era à beira do um lugar que nevava, num lago grande. Aí estavam fazendo lá as honras ao cara morto. Enquanto isso, eles combinaram tudo isso num fórum, no fórum aberto do World of Warcraft. E o pessoal da Aliança pôde ver o que eles estavam discutindo e marcando no fórum. Então, o que aconteceu? Enquanto eles estavam lá fazendo as honras, tinha uma galera da Aliança, assim, tipo umas 30 cabeças correndo assim, vamos matar, vamos matar. E eles lá, assim, rezando. Não, porque o cara era muito bom. Campada de filho da puta. Quando um chegou na frente pra falar, não, eu lembro que o Jonathan, ele era um cara muito... E mataram todo mundo ali, cara. Mataram todo mundo e ainda zoaram. Ficavam sentando na cabeça dos caras, ficavam dançando em cima dos corpos mortos. Não, e depois que isso aconteceu, no próprio fórum, as pessoas começaram a praticamente se ameaçar de morte. E na vida real, a galera levou muito pro lado pessoal. Tanto que no vídeo do YouTube que tem registrado esse episódio, eles falam, o slogan do vídeo é até, tipo, o nome do servidor, que eu não lembro qual é, tipo, o lugar onde o PVP se torna real. Não, player galera... versus player vira person versus person, né? Isso pra mim é um bom exemplo de retardamento mental, cara. Com certeza. Mas... Não é nem dos caras que foram atacados, não. É dos que atacaram. Isso é um exemplo totalmente de não imersão. World of Warcraft é um dos melhores jogos pra explicar não imersão. Não imersão? Não imersão. Porque assim, World of Warcraft é um jogo... Ele é um dos melhores jogos pra explicar as duas coisas até. É, ele é um jogo que ele tem todo um lado de história muito desenvolvido, você tem todo um background por trás de todas as ações que você tá fazendo, todas as quests são elaboradas, por mais que você tenha que matar 10 porcos pra poder levar 10 fígados de porcos pro cara e você ganhar experiência com isso, tem todo um... muitas vezes tem uma história por trás disso. Existem umas pessoas que gostam muito da história do jogo e gostam de fingir mesmo que estão no jogo, que são um paladino ou um cavaleiro. E que é conhecido como RP, o roleplay. Tem as pessoas. Existem servidores que são. Os servidores são de RP. O que isso significa? Se você está nesse servidor, por favor, faça RP ou pelo menos respeite RP. Eu joguei num servidor de RP, mas não porque eu queria fazer RP, só porque eu não gosto de nome zoado. Eu não gosto de jogar World of Warcraft sendo o nome do meu personagem, do nada passar o Robotnik 666 do meu lado. Robotnik não, Sasuke Uchiha, minha amiga. Não, é Sasuke Uchiha, sempre mistura, assim, Rama com Naruto. É tipo Sasuke. Sephiroth Strike. É isso. Nossa senhora. Isso. Só que acontecia. Priscila Uzumaki. Então você tá na taverna e as pessoas estão lá na taverna. Eu estou procurando alguns aventureiros para irem comigo e desbravar o dungeon e salvar a princesa, não sei o quê. E nisso, tem várias pessoas que levantam e falam: concordo com você, nobre cavaleiro. Vou com você, blá blá blá. Ridículo, mas tem gente que acha muito maneiro. Aí, enquanto tem 3 pessoas, 4 pessoas fazendo isso, tem um cara que tá pelado, em cima da mesa, dançando assim. Enquanto tá todo mundo tentando fazer RP, o cara para na frente do cara, fica pelado dançando, fica atrapalhando a conversa. E isso tira toda a imersão que o cara tá tentando fazer. Uma coisa interessante que o Ninja Inimigo falou, ele classificou como não imersivo, por causa desses elementos que, teoricamente, rompem com as convenções que você estabeleceu para aquele cenário. É porque, agora, pra você, num MMO, pra você entrar na imersão profunda da história do cenário, todo mundo que tá jogando com você, além dos NPCs, óbvio, tem que entrar no clima da parada. Senão, sai a imersão, cara. Cara, você vira um elfo e começa a falar nigga style comigo. Sup, fool, gonna beat the shit up, yeah? What that, né? Não, olha só, porque o ponto que eu quero colocar é o seguinte. Eu acho que acontece a imersão, sim, mas não a imersão em um mundo de fantasia medieval onde os elfos falam do jeito que você acha que tem que falar ou que tá tudo de acordo com a sua convenção. Eu acho que ele cria uma nova convenção onde as pessoas ficam nuas e começam a dançar em cima da mesa, onde as pessoas fazem coisas zoadas, só que você depois de 300 horas, 400 horas nesse ambiente, aquilo passa a ser a sua convenção daquele ambiente. Então, tipo, você muda seus conceitos em relação àquele ambiente e você se sente dentro, não num cenário genérico de fantasia medieval, mas você se sente dentro do World of Warcraft. Eu concordo plenamente com o que você disse, Mestre Splinter. Pior que eu concordo, porque eu acho engraçado que você passa a relevar esse tipo de coisa. Você tá jogando o jogo e você acha normal uma pessoa andando pelada na rua, correndo assim, passa do seu lado, assim. Não, você passa a relevar quando você passa a participar. Tipo, você entra em Barrens e você já começa a arriscar umas piadinhas de Chuck Norris, assim. E você parar pra pensar, imagina se na vida real fosse assim: eu tô saindo de casa pra ir pro trabalho, pego a minha chave assim, vou no meu carro, enquanto eu abro a porta do meu carro, tem um cara pelado atrás de mim correndo. Aí beleza, entro no carro, ligo, aí saio voando com o carro, né? Porque é normal as pessoas voarem no RPG. Eu vou voando pro trabalho. Enquanto eu tô voando pro trabalho, passa um cara voando atrás de mim, aí do nada ele olha assim, voa mais alto, pula em cima do carro, tenta me matar dentro do carro, eu chuto ele pra fora do carro e continuo minha viagem normalmente. Ufa, ele não me matou. Eu chego no meu trabalho e o meu chefe tá dançando em cima da mesa. Tchau. Eu falei, bora trabalhar? Ele fala, bora. Ela... Aí do nada a roupa dele aparece, vamos trabalhar. A tela aparece assim, em cima da tua foto, o nome do usuário assim, ninja inimigo, nascido e criado em Townsville. Foda, pô. Mas você já tem muitos jogos assim que você usa os híbridos de terceira e primeira pessoa, ou só a primeira pessoa ou só a terceira pessoa, pô. Eu já sonhei que a minha vida era em terceira pessoa. E no meu sonho... mais maneiro, maluco. Cara, no meu sonho era super normal e era muito mais irado, pô. Sabe simular um jogo de terceira pessoa no mundo real? Hã? Caralho. Bota um espelho. Não. Faz o seguinte, ó. Escolhe uma pessoa na rua e fica seguindo essa pessoa a um metro de distância. Segue exatamente ela. Cara, tu vai se sentindo muito em terceira pessoa. Mas você não pode controlar ela, cara. É triste. Ah, cara, você pode ser preso por causa disso. Eu vou citar um vídeo. Você vai citar o vídeo da síndrome de primeira pessoa, né? É, exatamente. Eu ia citar esse vídeo. Esse vídeo é muito bom. Vivendo a síndrome de um first person shooter, cara. Tá no post aí. Beijo. Hoje em dia existem várias tecnologias que te ajudam a estar lá. Pega aí o controle, você tem o quê? A interface. Você entra na questão da interface. O Wii, ele revolucionou essa parte, né? Porque ele foi o pioneiro dessa interação máxima do usuário com o que tá acontecendo. Obviamente, não é o grau de imersão perfeito e sinistro. O Wii ainda tem várias falhas que não te deixa ser totalmente imersivo. Mas existem vários fatores que você pode perceber quando você tá jogando um jogo no Wii. Por exemplo, você tá jogando Zelda. Não importa o movimento que você faz com o braço, ele vai dar uma espadada. Se você dá um toquinho de leve sentado, se você mexer o seu braço inteiro, se você pular, ele vai dar a espadada. Só que, quando você tá numa situação tensa, você tá lutando um boss, você tá mordendo a língua e indo de um lado pro outro e batendo nele, cara, você vai bater mais forte com a espada, não tem essa. Tipo assim, mata! Bate! Ah! Pistola phaser do Master System. Exatamente aquele, o que eu ia aquele, falar, aquele, cara. Acho que era pro Master System também, que tinha aquele óculos. De lápis, como é que é? Você que é uma enciclopédia humana, como é que era o nome daquele jogo de... Nem tanto. Aquele jogo do Master System, tipo, um dos melhores jogos de tiro do Master System, que você matava os gangsters bolados, eles viravam anjinho e depois... Caraca! Esse Gangster Town é maneiro, mas o mais maneiro mesmo desse negócio foi aparecer no Super Nintendo, que era aquele Leather Enforcers, que era com foto mesmo, o negócio era todo fotorrealística. Teve aquele cara lá em Brasília que cometeu um sequestro relâmpago e fez a polícia de Brasília inteira ir atrás dele usando uma Light Phaser de Zillion. Caraca, Light Phaser de Zillion é um clássico, moleque. E esse maluco enganou todo mundo com uma arma futurística, moleque. A pergunta é, se ele falasse, eu vou dar um tiro de laser nela, eu queria saber se a galera ia acreditar. Moleque. Vai soltar com uma Light Phaser. Se eu sou ele, eu pego a Super Scope 6, a bazuca do Super Nintendo. Ia ter que chamar o Pop pra me pegar. Antigamente, quando na época do Super Nintendo, Mega Drive ainda, eu vi o pessoal jogando, Top Gear, e ficava idiota pegando o controle, jogando o controle pro lado. Preciso te ajudar. Eu olhava pra aquele cara, você é um imbecil, cara. Isso nunca que vai te ajudar a fazer a curva, cara. Hoje em dia esse cara olha pra mim e fala, imbecil é você que não tem visão. Imbecil é você. Grau de imersão é a minha avó. A minha avó é a pessoa que é mais imersiva nos jogos que eu já vi na minha vida. A minha avó, ela jogava Alex Kidd quando eu era criança. Eu lembro de chegar na casa dela e ela falar: vou jogar Master System, meu neto. Vou jogar Alex Kidd. Aí ela pegava, sentava na cadeira e começava a jogar. Aí logo no primeiro momento de Alex Kidd, pra quem jogou e lembra, você tem que pular. Você tem que pular de um. Ela ia e pegava o controle lá no alto. Não, muito mais que isso, moleque. Ela pulava da cadeira. Vou começar. Obviamente, indo do controle pra direita, pra esquerda, pulando, fazendo cara feia. Não, uma outra história aqui da ninja inimiga. Ela um dia foi jogar Counter-Strike, que eu pedi pra ela jogar. Cara, ela foi a pessoa mais imersiva no Counter-Strike que eu já vi na minha vida. Ela começou a jogar na Aztec e tal. Aí ela comprou as armas dela lá, tá? Comprei as armas. Aí ela foi andando na Aztec pra ir em direção à ponte. Quando ela chegou em direção à ponte, ela começou a se esconder, assim, a cabeça entre o pescoço, assim. E quando ela começou a ouvir o barulho de tiro, ela começou a gritar. Ela tava andando, você não tá entendendo. Ela tava andando aí. E largou o controle. Não, você tem que matar as pessoas. Ela, tá bom, tá bom. Aí começou a andar, quando apareceu a ponte. E o cara saiu correndo, atirando nela. Ela gritou, e pulou da ponte. Caraca. Isso é imersão, cara. Isso é pura imersão. Então, se você tinha antigamente o primeiro joystick lá, sei lá, o Atari, com aquela alavanquinha, passou pra esses analógicos, agora você tá voltando a questão assim, meio extensão do corpo, que é o Wiimote, é o PS Move, né, microfone da Xuxa, o Kinect, que é teoricamente a interface perfeita, porque não é nada, é você se mexendo. O usuário tem que ser capaz também de modificar significativamente o ambiente, né? Você tem que permitir que o usuário cause impacto social no ambiente. Então vamos voltar lá para os MMORPGs, que é sempre o exemplo que dá para justificar melhor. Tem alguns MMOs aí que o pessoal que joga desde o começo se torna, como também vai se tornando lenda no universo. Então você permite que o jogador comum lá, através dos feitos dele dentro do jogo, vá modificando a história do jogo. Claro que a maioria dos jogos permite isso, né? Mas, por exemplo, um Final Fantasy é feito pra você ir modificando a história dele porque você interpreta o papel de protagonista. O MMO não é assim. A rigor, todo mundo é igual, todo mundo é capaz de fazer as mesmas, trazer os mesmos impactos no jogo. Mais do que isso, o impacto social, além dessas alterações, quase todos os MMOs que conheço, você tem esquemas de guilda ou clã que você consegue fazer um nome, consegue ser conhecido. Isso. Dentro do cenário. E esse tipo de coisa traz imersão pra quem tá jogando. O cara ser conhecido, ver que todo o esforço que ele faz é recompensado de alguma forma, além de poderes e etc. É uma forma de fazer o cara ter mais imersão. Tipo eu no WoW, que era o mestre do PvP, boladão. Todo mundo queria me matar. É tipo isso. Vai falar, matei isso, ele. É. Era muito foda. Você é. Bom, e por último tem a questão do ambiente ser inteligente, né? Tanto as estruturas quanto os NPCs. No Final Fantasy, por exemplo, você entra na casinha, fala com a pessoa e a pessoa vira você e fala: Kefka é um vilão muito malvado, ele fez a cidade ficar pobre. Aí você sai da casinha, anda, dá uma volta. Aí um dia você volta na casinha de novo, fala com a pessoa: Kefka é um vilão muito malvado, ele fez a cidade ficar pobre. Não, o pior não é isso. O pior é quando você... O pior de RPG de Final Fantasy é que você pode entrar na casa dos outros. Não é RPG de Final Fantasy. E roubar o dinheiro. Qualquer RPG, roubar o dinheiro. Qualquer RPG, cara. Pokémon, Final Fantasy, Chrono Trigger, Breath of Fire. Baldur's Gate. Qualquer coisa, você abre a porta do cara, entra, aí o cara tá, tipo, comendo, tá, sei lá, vendo televisão, e você entra assim, o cara entrou, dane-se, é só. Algumas cidades no Canadá é tipo assim, cara, as pessoas não fecham a porta. Tipo, você entra lá e fala, pô, cara, posso pegar uma cerveja aqui? E o cara fala, já é, tá ligado? Não, cara, no Canadá você fecha uma porta, mas também ninguém entra na casa do cara. Entra, cara, assim, moleque, entra, não, cara. Quando você conhece, pessoa, quando você conhece. Senhor da eternidade, imagina se o seu vizinho maconheiro, que tu nunca falou com ele, abre a porta da tua casa do nada, entra assim. Aí passa pelo seu quarto e falar com você, entra no quarto da sua irmã, abre a gaveta dela, pega uma nota de 10 reais, fecha a gaveta e sai andando. E, sei lá, assusta o cachorro. E vai pra casa dele. Anthony Dodson. Ah, cara, tranquilo. Eu ia fazer um vídeo e tal. He's climbing your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so you need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife. Exatamente. You don't have to show because we are looking for you. Em todos os RPGs sempre tem uma hora que você, tipo, você, quer dizer, em todos, mas na maioria, você vai falar com o cara e o cara vai te falar toda a quest que você tem que fazer. Aí fala, e aí, cara, você vai ser o herói, você vai ajudar a gente. Aí tem as opções, yes e no. Aí você bota, no. Não. Aí ele fala, ah, cara, mas e aí, pô, vai ajudar a gente? Aí você, no. Sim, não. Aí ele pede de novo e você fala, tá bom, tá bom. E aí tem um jogo chamado 3D Dot Game Heroes, que tem uma cena que acontece isso, aí você fala, no. Aí ele fala, qual é, cara? Aí você fala, no, de novo. Aí o cara, aí ele fala pra você alguma coisa do tipo assim, cara, você e eu sabemos que se você não apertar yes, o jogo não vai continuar, então por favor, aperte yes. Uma coisa muito foda seria se o jogo fosse assim, você falasse, você pode me ajudar nessa missão de salvar a minha filha que foi resgatada, que foi capturada? Você fala, não. Por favor, salve minha filha que foi capturada. Não. Por favor, salve minha filha que foi capturada. Não. Por favor, salve minha filha que foi capturada. Não. Game over. Apareceu isso na tela. Paper Mario 2 é assim, pô. Tem? Pra Wii, é. Logo quando começa o jogo, você fala, você vai salvar o mundo, Mario? Você fala, não. Tem certeza, Mario? Não. Porra, Mario, tu não vai salvar o mundo? Não. Rams. Não, não é porque é negativo, é porque acabou o jogo. Você fez tudo que tinha que fazer, cara. Você fez tudo que você quis fazer, mano. Não quero ser um amor, então tá bom, então até junto agora. Foda-se. Vai jogar um esporte, babaca. Vai jogar um esporte, merda. Boliche. Mas, enfim, é muito importante ter. A física ajuda muito nesse aspecto. Eu acho que a gente falar sobre inteligência nos jogos é praticamente um podcast inteiro, mas assim, por alto, se você incluir aí alguns comportamentos não previsíveis que o Ilaps já comentou, mas que sejam dotados de alguma razão e sentido, já te ajudam muito a pelo menos demonstrar que esse cenário tá fora do trivial. Pois é, vou pela última vez ao exemplo do Red Dead Redemption. Se você chegar na cidade e sacar uma arma, ele começa a correr de você igual um louco. E se tiver algum maluco armado por perto, metido corajoso, vai sacar a arma dele também e vai apontar pra você. Se você com aquela arma apontar finitamente pra alguém, o maluco vai atirar em você. E foda-se. Pô, Mafia 2, cara. Mafia 2 tem um clássico momento em que vira um cara, tipo um cara de gangue, assim, ele fala: e aí, playboy, vai encarar aí, vai passar essa carteira, vai ficar quietinho aí, vambora, passa aí. Com aquela faquinha na mão, entendeu? Aí vai pra cima de você. Se você tira uma arma e aponta na cabeça dele, ele falou: Ei, qual é, tá na boca. Calma aí, parceiro, calma aí, ô simpatia, pô. Tô aqui de boa contigo, mano, levando um papo. Falando na moral contigo, pra tu passar carteira na moral de boa, pra gente tomar cerveja junto, na amizade, no esquema. Tu vem tirando comigo, rapá. Aí tu vem tirando de 38 comigo, rapá. É assim. Outra coisa muito escrota é quando a inteligência artificial é porca, né, cara? A inteligência artificial é uma das coisas que mais brocham a imersão quando é zoada. Você vê tipo um cara... GoldenEye. Não só GoldenEye, cara. Quando você vê, por exemplo, você tá sendo perseguido por alguém. Aí você dá a volta numa pilastra. Uma pilastra gorda. É. Aí o cara para começa a seguir você por um lado, aí ele do nada para e começa a seguir pelo outro. Aí você para, aí quando ele tá quase chegando em cima de você, ele volta e segue todo o outro resto da pilastra até te alcançar. Você fala, isso, idiota, né? Não, tem o clássico do Metal Gear, né? Você tá lá, aí o cara te vê... Aí você... Caralho! Aí do nada você joga atrás do você entra numa caixa, num lixo, sei lá, aí uma... Ah, foi embora. Foi só uma barata. Deve ter sido minha imaginação, sacanagem. É. Foi só a barata do inimigo aí que entrou pra janela. Não, tem um clássico, que é o... Tá o guarda assim, não sei o que, aí você tá invisível... Ah, lá, barata, vai. Vai. Aí. Ah, você... Bem, pessoal, estamos chegando aqui mais um final do nosso podcast. Espero que vocês tenham sido bastante imersivos, tenham entrado na nossa discussão, tentado argumentar conosco. Se você tentou falar com a gente, interromper alguma coisa, criticar, aproveita a oportunidade. Manda um e-mail para eugostojogos@baixofrentesoco.com. A gente quer ouvir sua resposta. E acesse nosso site, www.baixofrentesoco.com. Aceita comentário no blog também. Pode não. Tem que imprimir ver. Sim, não, nunca se esqueçam de colocar o nick de CS, senão a gente ignora. Mesmo não, que seja um comentário muito bonito. Não pode deixar de ser um nick de CS. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um papo mais cabeça que a gente tentou ter aqui. A gente tentou filosofar sobre como os jogos hoje em dia tentam trazer o mundo do jogo pra sua casa e tentar estudar o fato de como muitas pessoas perdem a vida real numa vida virtual. E se às vezes ela é muito proveitosa ou não. Então, aliás, tem até uma notícia recente de um casal chinês que tinha um bebê virtual em algum jogo e o bebê real deles acabou morrendo de inanição. Isso, porra, é um exemplo do que não fazer, gente. Não, pelo amor de Deus. Se tá o seu filho com fome e você tá no meio de um boss de Final Fantasy tenso, o que tu vai fazer? Tu não vai dar atenção pro moleque, pelo amor de Deus. Tu vai gastar mais 10 minutos, mas não vai. É, o que, afinal de contas, mais 3 dias. 3 dias, o que são 3 dias? O moleque aguenta, né? Ah, aguenta. O que são 3 dias? 3 dias, pô. XP dobrado o servidor durante 3 dias, você não vai nem dormir, nem comer, muito menos seu filho, né? Isso. Esse podcast vai mostrar que a gente não é um bando de idiotas sem cérebro. A gente é um bando de idiota que se esforça. Na verdade, a gente tem diploma universitário. Na verdade, esse podcast foi pra mostrar que nós somos universitários e ex-universitários sem cérebro. Se eu tivesse cérebro, eu já teria formado, essa é a verdade. Porra, aí tá, cara, eu tô formado e continuo sem cérebro, cara. Puta que pariu, cara, que merda. Que vidinha, cara. Eles me deram diploma, não me deram cérebro, cara. É isso aí, pessoal, até semana que vem. Que merda. É isso aí, pessoal. Que merda, cara. É isso aí, pessoal. Valeu, galera. Abraço. É isso. Termina assim, aê. Porra, vou cantar uma música aqui, se vocês terminarem logo. É isso aí, pessoal. Vamos tomar no cu. Acabou. Ô, mina. Mil e uma noites de amor com você. Até semana que vem. Party, happy, man, estudando. Street Fighter, Mortal Kombat também. Aí, uma parada errada pra vocês fazerem, olha só. Todo mundo, uma dinâmica interessante, parada que eu não sabia que era verdade. Porra, é essa? Mas, tipo. Porque não, porra, é essa, cara? É uma parada bizarra que eu vi no podcast, mas eu vou cortar. Que eu vi no Discovery, uma parada que eu vi no Discovery que é irado. Todo mundo fecha os olhos e finge que tá jogando, bota a língua pra fora e finge que tá jogando sal com salheiro. Vê se você não sente o gosto salgado. Como é que é? É sério isso? Fecha os olhos, bota a língua pra fora e faz o movimento com o salheiro. Todo mundo fecha os olhos, bota a língua pra fora. Fora e pega o salheiro e finge que tá jogando sal na língua. Você não tá sentindo gosto salgado. Pra depois você me sacanear que na verdade eu tava fingindo que tava fazendo boquete, né, ô viado. Pô, cara, mas assim quando eu jogo o vento. Vamos fazer essa porra. Eu posso pera aí, que pra provar isso, vocês têm que ter sentido o gosto da porra, pra saber que é salgadinho. Não consigo ver. Eu fiz sim, mas vocês são todos viados e eu não sei. Ah, puta merda, cara.